ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? 13 horas e 1 minuto, programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, comigo Antônio Cláudio. Vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Você pode enviar a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Daqui a pouquinho eu vou receber a dupla Lelo e Juan. E agora o meu bate-papo é com o Giovanni Cesário, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vai participar comigo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, viu, Pastor Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos nós, a todos os ouvintes. Convite que surgiu na semana passada, né? Quando o senhor participou aqui ao vivo, no, durante o bate-papo com o Guilherme Corrêa, mas já faz tempo que eu queria trazer alguém da Igreja Presbiteriana aqui no programa, porque a gente sempre traz pastores aqui, evangélicos, né? De diversos segmentos religiosos. Então, faltava a Igreja Presbiteriana. Aí. Pra gente entender. O que, que é uma igreja presbiteriana? O que, que ela difere das outras, pastor? Ok, isso é uma oportunidade que nós temos de apresentar e fazer tornar conhecida, né? Bom, primeiro, já deixar o abraço aqui pro Guilherme, né? Esse foi o contato, foi ele que intermediou aí. E o Guilherme tem sido muito, muito joia com a gente lá, tá fazendo um projeto muito legal. Mas enfim, a igreja presbiteriana... É uma igreja que ela é oriunda da reforma protestante, né, que ocorreu lá no século XVI, surgida em 1517 com Martinho Lutero. E logo na sequência começou a se expandir e chegou na Suíça. E lá um teólogo chamado João Calvino, ele então adere à reforma e sistematiza a doutrina, que até então... muitas ideias, e ele então é aquele cara que vem e coloca, né, assim, a teologia reformada. A partir daí, esse movimento cresce, vai até a Escócia, e da Escócia alcança a Inglaterra. Na Inglaterra, eles atravessam o oceano, chegam nos Estados Unidos, através daquele barco do navio Mayflower, que são os pioneiros dos americanos, né? E começa a crescer o movimento presbiteriano lá, norte-americano. E aí, em 1859, vem o primeiro missionário presbiteriano norte-americano, Archibald Grinsamith. Ele chega aqui no dia 12 de agosto e então começa o movimento, começa o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. E de lá para cá vem se desenvolvendo. Hoje nós temos uma média mais ou menos aí, até na última... A última estatística, acho que apontava quase 1 milhão de presbiterianos no Brasil. É muita coisa, né? E é a igreja mais antiga, então, do país, tirando, é claro, a católica. Nós temos vários movimentos aqui no Brasil, né? O que nós podemos dizer é que, como igreja de missão, que envia um missionário especificamente para desenvolver o trabalho missionário no Brasil, a Igreja Presbiteriana coloca-se como pioneira mesmo. Mas já havia pessoas evangélicas já anteriores à vinda dele, que foram os ingleses, que depois os alemães, né, que vieram. E fizeram as suas colônias aqui no Brasil, e aí vieram junto pastores também para pastorear essa colônia, mas não com o intuito de expandir o trabalho, né? Então esse começou com a igreja presbiteriana mesmo. Interessante, até bom destacar, assim, de fato histórico, né? A primeira Santa Ceia evangélica, protestante, em continente americano, foi aqui no Rio de Janeiro. Antes dos Estados Unidos? Antes dos Estados Unidos. Quando os franceses vêm e aí eles conquistam, né, aquela invasão da Guanabara e tudo mais, eles vêm e implantam ali o culto protestante. Então a primeira Santa Ceia em terra americana foi feita através de presbiterianos. Depois houve uma tentativa quando os holandeses vieram, né, e se estabeleceram ali em Pernambuco, ali no Nordeste, também houve um início de trabalho, mas assim, que consolidou mesmo foi a partir da chegada do primeiro missionário em 1859. E o que muda, o que difere a presbiteriana das outras igrejas evangélicas? Antônio Cláudio, eu costumo dizer o seguinte, que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide, né? É que nos distancia. A igreja presbiteriana, como herdeira da reforma protestante, nós seguimos aquilo que nós chamamos de confissão de fé. Eu posso dizer que a igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Por quê? Porque pelos idos de 1600, reuniu-se na abadia de Westminster, na Inglaterra, vários teólogos, entre eles presbiterianos, batistas, enfim, e ali elaboraram uma confissão de fé, como se fosse um catecismo da igreja, né? E ali, baseado nas escrituras sagradas, colocou-se aquilo que seria a nossa doutrina, tá, né, toda ela baseada. Então a igreja presbiteriana, desde lá, ela segue essa confissão doutrina de fé. Então, o que acontece? É um ramo histórico, né? Hoje nós podemos dizer assim que nós temos vários movimentos dentro do cristianismo. Começou lá atrás com a igreja católica, depois a igreja católica ortodoxa, sim, depois segue-se a reforma protestante, depois vem esse movimento pentecostal que ganhou muita força, né? Força, e depois o neopentecostalismo. Então assim, o que nós pode-se dizer que há uma diferença é que nós trabalhamos com a teologia reformada e não assim, não vamos nessa linha da teologia da prosperidade que é tão comum hoje em muitas igrejas do movimento neopentecostal. O Breno aqui já ligou, tá te dando os parabéns. Obrigado. Tá te parabenizando aí pelo trabalho. Começou quando esse trabalho como pastor, né? O Breno é meu filho, um beijão para ele. Começou quando, pastor? O senhor já nasceu em família presbiteriana ou não? Não, na realidade, eu nasci numa família de testemunhas de Jeová, né? E depois, lá nos anos 90, houve uma... A gente vai questionando, vai avaliando, enfim, fomos atraídos, então, tivemos essa nossa mudança para a igreja presbiteriana. E de lá para cá, sempre me despertava essa vocação, né? Eu creio que ser pastor, antes de tudo, é ser vocacionado. Sou uma pessoa normal, né? Como todos, mas que tem uma vocação de cuidar de almas e enfim, né? Então isso aí surgiu a partir lá dos anos 90. Eu entrei pro seminário em 99, me formei em 2002. E tá na igreja presbiteriana. Para chegar em Guaranésia levou quanto tempo? Pois é, eu 15 anos, né? Quanto tempo mais você tá aqui? Esse é meu quarto ano. Quarto ano. Esse é meu quarto ano. A igreja presbiteriana aqui em Guaranésia, ela tem uma longa história, né? Ela, durante muitos anos, até o ano retrasado, ela era uma congregação da igreja presbiteriana de Guaxupé. Mas o interessante é que o trabalho presbiteriano aqui em Guaranésia começou antes de Guaxupé. Os primeiros missionários passaram por aqui, né? E só que não consolidou o trabalho. Então nós pertencíamos à igreja de Guaxupé. Quando eu cheguei, então, nós trabalhamos para organizá-la como igreja. Fato que esse ano completa 2 anos. Tarefa, então, é essa. A sua tarefa para Guaranésia foi consolidar a igreja. Pois é, foi a vinda para cá foi assim, um atrativo bem interessante, né? Nós estávamos já quase que indo para uma outra cidade, mas quando a gente chegou nessa cidade, fui conhecer o pessoal da igreja, senti assim uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu posso dizer que não só pela igreja, mas também pela cidade. E assim, nós temos uma visão de uma igreja missional, sabe? A igreja missional, talvez difere um pouco das demais em alguns aspectos, é isso. A igreja missional é aquela que procura servir a comunidade. Né? Nós queremos fazer parte da comunidade e, através dos nossos dons e talentos, contribuir com o crescimento, com a expansão da cidade de uma forma geral, usando aquilo que nós temos de melhor para poder ajudar, para poder servir. Essa é a nossa função, essa é a nossa visão. E como hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil serve a cidade de Guaranese? Pois é, hoje nós temos, porque nós entendemos, Antônio Cláudio, que é assim, durante muito tempo e em muitos meios, tanto evangélicos quanto católicos, enfim, sempre houve aquela preocupação da salvação da alma, né? E parece que havia aquela dicotomia, né? Que o importante é a vida além. Mas nós entendemos que o reino de Deus é para aqui agora e também para lá. É uma tensão do já e ainda não, né? Tá. Então, assim, o que nós procuramos? Nós procuramos apresentar o evangelho, que é a boa notícia do reino de Deus, e aplicar esses princípios do reino de um modo integral. Nós olhamos para o ser humano não como alguém, como uma alma que precisa de salvação, e também não olhamos para a pessoa como um corpo que precisa de cuidados, mas nós olhamos para o ser humano de forma integral, né? Que o ser humano precisa ser alcançado e crescer integralmente, segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir daí, nós procuramos tratar espiritualmente, nós, através de estudos bíblicos. Nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, Cristo no centro, é o centro de tudo, e nós interpretamos a vida, olhamos para o mundo, a nossa cosmovisão, ela é cristocêntrica, e nós olhamos para as escrituras a partir de Jesus também, né? Sempre. Então, a partir daí, nós procuramos, assim, integrar o ser humano como um todo, conectá-lo com Deus, porque nós cremos que essa é a nossa, é o nosso propósito, e a partir dessa conexão com Deus, que a gente possa agradá-lo, né, servindo aos outros. Então, de que forma? Questão espiritual, através de estudos, através de uma formação espiritual, e essa formação espiritual também, ela entra nessa questão aí de desenvolver. E, por exemplo, nós temos, essa é a nossa visão. Se você é um radialista, qual é a sua missão aqui? Como você vai glorificar a Deus? Você vai glorificar a Deus fazendo o seu melhor aqui, entende? Então, a nossa... Assim, o nosso papel é esse, é te equipar para que você possa ser o melhor radialista aqui, em excelência, para que a cidade ganhe com isso. Então, isso em todas as áreas, em todas as realidades, né, que nós temos. Então, nós construímos isso também na questão social. Nós, hoje, qual que é o trabalho social que é feito pela igreja? Então, nós estamos engatinhando ainda. Eu vejo, assim, eu visualizo um projeto muito grande. Mas é claro que isso demanda tempo e demanda também demanda parcerias também, né? Mas hoje nós trabalhamos, oferecemos esse projeto que o Guilherme participa com a gente, que ele falou um pouco aqui semana passada, que é um projeto com os meninos lá do Muay Thai, e junto com ele agora vem violão, vem a parte elétrica, um curso que nós vamos colocar aí. Há um projeto, assim, que ainda está no papel, nós vamos desenvolver, que é a questão de integrar a terceira idade com esse mundo da internet, sabe? Mundo tecnológico. Conectá-los aí, para que eles possam ter, né, essas facilidades que hoje essa geração mais nova tem. E oferecemos curso de artesanato, mas isso é muito pouco, porque isso é como se fosse o pontapé. Mas o que nós queremos é expandir isso, né? Então, mas funciona tudo à base do voluntariado. Voluntariado. Por exemplo, o Guilherme. O Guilherme não faz parte da igreja, não é um membro da igreja. Não. Mas se dispôs a ajudar. Se dispôs. Qualquer pessoa da cidade que tiver a fim, de repente, de ter alguma, sei lá, alguma aptidão e quiser fazer um trabalho com vocês estão abertos para conversar. Sim. Independente da religião dessa pessoa. Claro, é porque a gente entende que espiritualidade, ela extrapola denominações, ela está além, né? Eu vejo que nós estamos vivendo num mundo que é tão pluralista e que, ao mesmo tempo, eu acho que é um paradoxo, né? Porque é tão pluralista de um lado e, ao mesmo tempo, nós estamos percebendo tantas pessoas se fechando em guetos, né? Então, isso aí não é bom. A nossa visão é essa, que é que eu vejo que é uma ação social e, ao mesmo tempo, um caminho de espiritualidade, que é o quê? É que todos nós, como seres humanos, possamos estar juntos para construir aqui, assim, uma realidade melhor. Então, independente da religião da pessoa, se ela quiser somar conosco, se ela quiser participar dos nossos projetos, é aberto para a comunidade, é aberto para todos. Pastor, é possível um mundo melhor, pastor? Olha, se eu não acreditasse... A coisa tá feia, pastor. Se eu não acreditasse nisso, né, eu acho que eu não estaria já assim há quase 20 anos, né, nesse ministério. Quando o senhor chega em casa, liga a TV lá e vê que os Estados Unidos está bombardeando a Síria, mandando porta-aviões para a Coreia, o senhor acredita ainda nesse mundo melhor? Pois é. Eu vejo que tanto essa situação que nós temos visto, né, e tanto a solução para isso depende de nós. Por quê? Porque tudo isso que a gente vê, na realidade, é fruto de algo que dentro da teologia nós chamamos de pecado, né? Pecado é tudo que você faz que vai contra a vontade de Deus. É você errar o alvo, né? Deus, ele te manda para você seguir em frente, você vai para trás. E o pecado, na essência, é você querer andar sem Deus. E o homem, quando ele quer isso, ele vai se afastando e ele vai se tornando, e ele vai se embrutecendo, né? Então, um cara que joga armas químicas em outro, eu penso que ele está muito longe de ser a pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Mas, assim como o homem faz isso decorrente do pecado, eu creio que através do evangelho o homem também pode se capacitando para se transformar. Interessante, essa é uma boa pergunta que você fez, por quê? Porque na realidade hoje nós convencionamos a olhar apenas para esse lado ruim, né? Mas quando a gente olha para o outro lado, nós percebemos que tem muitas coisas boas acontecendo. É que nós acostumamos, de repente, a olharmos de forma muito negativa. E é interessante, por quê? Porque assim como o evangelho, disse Jesus, ele é como uma sementinha de mostarda, que ele é pequenininho, depois ele cresce, enfim. Assim também, as coisas boas, elas são assim, né? Eu creio muito nisso, que é meio que uma revolução silenciosa, né? Da bondade. Quando a gente olha, nós percebemos várias pessoas engajando em ações sociais, em projetos, né? E a partir do momento que você quer isso e acredita que você pode, você querendo, somando com outro, a gente pode construir. Mas ainda é muito pouco, pastor. É pouco. E assim, é claro que dentro de uma visão bíblica, muitos olham para isso de uma forma pessimista, dizendo assim: isso já está escrito, isso vai acontecer mesmo. Já está nas redes sociais, o terceiro mundo já chegou. Pois é. Terceira guerra mundial. Jesus disse que isso que no final das coisas seria assim, então nós não vamos fazer nada que não vai melhorar. Mas é interessante que quando nós olhamos, né, para a história, e nós percebemos assim que olhamos para a pessoa de Jesus, ele sempre acreditou no ser humano, né? E ele sempre valorizou o ser humano. Então eu penso que a partir do momento em que nós tivermos esse mesmo olhar de Jesus, a gente começa a construir algo bom, né? E eu creio nisso. Humanidade se afastou um pouquinho de Deus, né? Esse que é o grande problema, né? Esse é o problema. O pecado surge aí, né? A humanidade se afastou de Deus querendo andar com seus próprios pés. O problema lá na Síria já existe há quanto tempo, né? E só depois da gente ter aquela foto daquele menininho de 2 anos na praia lá que o mundo acordou, opa, que tá acontecendo ali? Não estava acontecendo naquele momento, já estava acontecendo há muito tempo, né? E na realidade, né, Dona Cláudia, se a gente for olhar de modo assim, daqui para trás, a gente percebe que esse problema, ele é crônico e ele é antigo, né? Você vê que as guerras ali no Oriente Médio são coisas milenares, assim, que vêm, né, de gerações e gerações, né? Donizete Percão, manda um abraço aí pro Giovanni, parabéns pelos projetos. Pastor Giovanni Cesar, você sabe quais são os primeiros vestígios da igreja presbiteriana em Guaranésia? Parabéns pela desenvoltura na entrevista, é o Davi Franco, repórter Davi Franco. Ok, muito obrigado. Um abraço pro Percão, meu vizinho lá, gosto muito dele ali. Davi, obrigado pela pergunta. Então, iniciou-se, mais ou menos a partir dos anos 40, 50. Então é bem antigo. Bem antigo. É, começou com uma família, missionários, fez uma família, deixou uma família, começou a crescer, depois uma família começou o trabalho. Eu não me recordo o nome dele, mas se alguém puder, que está ouvindo, puder me ajudar. Eu lembro que ele veio, acho que de São Paulo, veio de alguma região e começou a trabalhar na antiga Telefônica aqui, né? Aí depois começou a desenvolver esse trabalho e depois 1960 teve aquela baixa, mas sempre houve uma congregação, sempre houve aquele sempre teve aquele pessoal bem fiel, né? Que não desistiu. E depois dos anos 80, 90 para cá, já chegou a ter alguns pastores, tudo. Mas posso dizer que dentro de uns 6-7 anos deu-se uma arrancada. Você já tem tudo isso documentado, Giovanni? Ou tem... você que é um curioso e foi atrás disso? Não, a nossa igreja trabalha tudo com atas, né? Tá, tudo então, que nós tudo fazemos, nós temos livros de atas, por exemplo, os primórdios. Aqui na região, interessante essas coisas, porque há um tempo atrás nós comemoramos 150 anos da chegada. Do primeiro missionário presbiteriano. Isso ocorreu no ano de 2009. Então houve aqui na região houve um trabalho, buscou-se atas, igrejas antigas, porque aqui nessa região nossa, começando Muzambinho, Cabo Verde, Bandeira do Sul, Areado, são igrejas centenárias. As igrejas presbiterianas existentes ali têm de 100 anos para sempre. Então, tudo documentado. Aqui nós temos também documentos, atas, a igreja de Guaxupé. É muito interessante porque já tem uma questão histórica aí, claro, também. Claro, importantíssimo. Né? Fazer um intervalinho comercial e a gente volta já dando sequência nesse bate-papo aqui com o Giovanni Cesário, pastor, reverendo, missionário. Fica à vontade. Mas qual é o correto? Não. Reverendo é quando alguém me chama, né? Mas pastor, enfim, eu não tenho. Olha, deixa eu te falar, eu não tenho muita. Giovanni, pronto. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento: Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o Lelo e o Juan. A dupla já chegou, já vai estar conversando comigo aqui, falando da carreira, falando sobre projetos futuros. Tem pergunta chegando aqui para o pastor Giovanni Cesário, que é o meu convidado deste bloco. O Celso Santos está fazendo a seguinte pergunta. Giovanni, por que se pede tanto dízimo nas igrejas evangélicas? Na igreja presbiteriana também é assim, pastor Giovanni? Boa pergunta, né, do Celso? Boa e instigante. Obrigado, Celso, pela pergunta. Olha, eu vou falar da igreja que eu pastoreio. Eu não tenho, eu tenho apenas alguns conhecimentos através de estudos que nós fazemos, né, das demais denominações. Mas, assim, o que nós cremos, né, em relação ao dízimo, é que o dízimo, ele é bíblico, praticado pela maioria das igrejas cristãs, né, a igreja católica, a igreja presbiteriana e as demais. O que é o dízimo? Etimologicamente falando, dízimo é a décima parte. Então, sim, é a décima parte daquilo que você recebe. Você então entrega e devolve convenciona-se a dizer, devolve-se a Deus, mas de uma maneira mais prática é aquilo que você entrega como uma dedicação, né? Como gratidão por aquilo que Deus já te deu. Sim. Aquilo que Deus faz. E depois, algumas igrejas trabalham também com ofertas voluntárias. A nossa igreja, ela trabalha nesse viés, ele vai por aí. Nós temos ofertas e dízimo. O dízimo, ele é 10%. O nosso dízimo, quando a gente trabalha e conversa sobre o dízimo, nós não fazemos barganha. Se a pessoa der o dízimo ou não der o dízimo, ela não vai ser mais ou menos abençoada, ela não será salva ou não salva pela questão do dízimo. Até porque a salvação não é por obras, não é pelo aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. É, esse dízimo na igreja presbiteriana, ele é todo retornado aos trabalhos da igreja. Nós temos mensalmente todo um balancete ali colocado no quadro, onde as pessoas vão acompanhando tudo que está ocorrendo. É, nós sabemos, né, de igrejas que extrapolam, nós sabemos assim que hoje há um grande comércio. Um grande comércio, convencionou-se, né? É complicado, mas assim, eu não me atrevo a julgá-los, até porque eles são de outros arraiais, né? Mas o que eu posso dizer para o Celso é que assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, para as escrituras, eu não sei qual é a igreja dele, mas se for católico, enfim, pode procurar lá na Bíblia, conversar com o padre, enfim, ele vai perceber isso, que o dízimo, mesmo quando a partir do Novo Testamento, Jesus ele não aboliu, mas ele diz que o dízimo não deve ser prioridade nem uma moeda de troca para receber bênçãos. Posso dizer que essa seriedade que nós procuramos ter em relação a isso na igreja é uma herança que nós adquirimos desde a reforma, até porque a gente percebe que na nossa igreja não há escândalos em relação a isso, né? Nós orientamos, se você vai visitar a nossa igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar dinheiro, você vai, se tornou-se membro lá, você percebe que biblicamente há uma recomendação e você está vendo que esse dinheiro ele vai reverter em algo que vai trazer bênção para outras pessoas, vai expandir e tudo, então você fica livre para isso. É uma questão de fórum íntimo, não é uma obrigatoriedade e nem uma ferramenta para que você seja salvo ou mais abençoado. Nós sabemos de histórias em que as pessoas e que algumas igrejas até pedem dízimo, oferta, para que a pessoa seja curada, claro, se alcance coisas. Não, isso lhe preocupa, pastor Giovanni? Preocupa, porque há uma generalização, né? Porque assim, o que a gente vê e o que se divulga é isso, né? Hoje a gente vê, eu não estou dizendo que todo mundo, mas uma grande parte da população, político, pastor já torce o nariz. É mais ou menos isso, não é? É isso. Infelizmente, porque é aquilo que eu estava dizendo até fora do microfone, né? Aquela questão assim que muitas vezes o que é ruim é muito mais divulgado do que aquilo que é bom, né? A gente observa que não só no Brasil, mas isso é uma questão mundial, que as igrejas, de modo geral, têm passado por isso e nós temos observado essa questão aí dessa dificuldade dos pastores, porque generaliza. As pessoas olham para a igreja evangélica hoje e observa apenas esse ramo da teologia da prosperidade, né? Do muito dinheiro, dos escândalos, dos pastores que estão ali, muitos deles com mero interesses pessoais, de fama, de poder, de riqueza, de crescerem, né? Há essa expansão. Mas há um outro lado. Há um outro lado que não é tão divulgado. Assim também em todos os ramos, né? Quando a gente olha, a gente percebe, a gente vê assim, parece que aquela coisa, dá um tiro aqui e agora vamos dar de cá. Ah, na igreja católica tem muita gente, muito escândalo, muitos padres, tá, mas e os caras bons? Né? E as irmãs de caridade boas, consagradas, né? Então eu vejo que é complicado, porque a mídia, muitas vezes, a chamada talvez mídia marrom, né? Ela acaba se preocupando apenas em divulgar aquilo que é ruim. Mas quando a gente olha, nós temos muitas igrejas, sabe, que preocupa com a formação do ser humano, com a expansão do reino de Deus, com a liberdade, com o crescimento. E isso assim, até aproveita esse espaço e deixa isso como alerta, que nenhum ser humano pode advogar o direito de ser o senhor da vida de cada um. né? Porque o que a gente percebe é que em muitos lugares o pastor ele acaba sendo aquele cara que tem a voz. Se você não obedecer, se você não fazer a vontade dele, você está fora, você está oprimido, há uma opressão muito grande. É. E eu quero que a minha ideia, quando a gente olha para as escrituras, a gente vê Jesus dizendo algo interessante. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele está falando sobre isso, Antônio Cláudio, ele está falando sobre o sistema religioso. Ele está dizendo: olha, esses caras aí da religião, eles oprimem vocês. Não ouçam, venham para cá, que eu vou libertá-los. Eu creio que hoje também não mudou muito. O sistema religioso, de um modo geral, é um sistema totalmente opressor. Sim. Sabe, ele é um sistema que aprisiona as pessoas. E interessante que é o contraponto, né? Porque o evangelho diz que Jesus veio para nos libertar. Né? E aí o que a gente percebe é que em muitos aspectos a religião oprime, a religião escandaliza, o dízimo muitas vezes, que era para ser bênção, acaba se tornando um meio de comércio, de negócio, de enriquecimento. Isso aí é complicado, mas assim, isso não é algo peculiar só da igreja evangélica, mas as igrejas cristãs, de um modo geral, têm passado por tudo isso, né? Cerca de um ano atrás eu entrevistei aqui o pastor Marcos Arruda, que é da Igreja Assembleia Pentecostal de Jesus Cristo, e eu fiz uma pergunta para ele mais ou menos nesse mesmo sentido. Eu não me lembro agora o nome do teólogo, mas é um teólogo evangélico que ele disse: o progresso das seitas se deve em parte à omissão das igrejas evangélicas que saíram das ruas e se encantuaram dentro dos templos. Ele tem uma certa razão, né? Ele tem uma certa razão, eu não me lembro também quem é esse teólogo, mas assim, quando você falava, veio à minha mente a frase do Martin Luther King, que é mais ou menos parecido com isso, né? Que o que preocupava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos inocentes, dos bons, né? Esse é um problema, até porque é um problema até religioso mesmo. Por isso que eu digo que hoje, assim, nós temos trabalhado com essa visão de que o evangelho, ele é relacional. E você não pode relacionar com a pessoa apenas entre quatro paredes, né? Você tem que se expandir. E o evangelho, principalmente olhando para o meu viés, né? Para a igreja presbiteriana, nós procuramos ter uma conotação missional, que é de expandir o evangelho, de colocar-se a serviço da comunidade, de estar junto, de propagar o evangelho, não fazendo proselitismo, fazendo coisas que há muitos anos resolveu, mas que cristalizou-se, né? Sim. Hoje nós vivemos um novo tempo. Então, durante muito tempo as igrejas, elas se fecharam em guetos mesmo. Concordo com esse teólogo. Mas a realidade é que hoje nós precisamos, né, assim, repensar. Por isso que o moto da igreja reformada, o lema dela sempre foi: igreja reformada sempre se reformando. Por quê? Porque nós temos que ter essa constância. É um movimento, né? Ela continua se reformando diariamente. O movimento é contínuo, claro, porque assim, o que foi bom em 1517... os princípios ainda são os mesmos. Sim. Mas a maneira, a praxis, a maneira que era praticado lá, hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Então nós temos que adaptar. Eu creio que é assim, nós temos formas e formas. A forma, ela formata de uma forma meio que esquizofrênica, faz as pessoas serem alienadas, né? Por exemplo, o que a gente percebe muitos cristãos ainda vivendo em guetos. Então é o gueto católico, o gueto presbiteriano, o gueto assembleiano, o gueto, e parece que aquilo que divide é muito maior que aquilo que une, mas aquilo que nos une é extremamente maior e muito mais importante, né, do que aquilo que divide. E diante dessa realidade também, parece que as pessoas vivem assim, aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então assim, eu vou ouvir a música agora, eu não vou ouvir a dupla que está ali porque eles, porque não toca música gospel. Isso aí é algo que precisa ser repensado, porque quando a gente olha dentro de uma visão cristocêntrica, bíblica, nós percebemos que não existe santo e profano no aspecto de olhar e entender que tudo é santo. Então, se eu faço alguma coisa, eu preciso, eu preciso ter o olhar de Jesus Cristo. Então, diante dessa realidade, eu começo a enxergar o mundo não mais apenas como o mundo é mau e eu preciso me resguardar, então eu vou ficar no meu gueto, que é a igreja, que ali é bom. Não, a igreja é sal e luz. A igreja precisa estar no mundo para fazer algumas coisas, para mudar o que precisa ser mudado, para preservar aquilo que é bom, né? E para redimir aquilo que precisa redimir, que está cheio de pecado. Sim. Né? Mas para isso é junto, né? É junto, é no meio e não fechado e de maneira estagnada. Giovanni, o papo está bom demais, o tempo nosso tá estourado, mas eu gostaria muito de saber como é que vocês comemoram a Páscoa. Né? Amanhã temos a Páscoa. E aí, como é que é comemorado de uma forma diferente? Olha, a Páscoa é a maior festa cristã, né? Dentro do calendário litúrgico é a festa principal. É a partir da Páscoa que o calendário litúrgico se desenvolve. Nós comemoramos sempre com alegria, celebração. Afinal de contas, Jesus ele vem cumprir a sua missão. Né? E ele cumpre cabalmente. Ele morre, ele sai de um trono, e vai para uma cruz. Mas depois de 3 dias ele sai da cruz, o túmulo também fica vazio, e depois de 40 dias ele sobe e ele agora assenta-se no trono novamente, triunfante. Essa é a nossa esperança. Nós não teríamos o túmulo vazio sem a cruz. E nós não teríamos a salvação se não fosse pela morte de Jesus Cristo. Então, para nós, é a festa que resume toda a dinâmica da nossa crença, da nossa fé. Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele cumpriu, ele se entregou voluntariamente. Ninguém o matou, né? Ele se entregou para que o meu pecado, seu pecado, pecado de todos aqueles, né, fossem perdoados e que nós tivéssemos essa viva esperança agora da salvação. E nós podemos ver isso quando amanhã comemora-se a sua ressurreição, a gente relembra o túmulo vazio, né? A morte não pôde segurá-lo. E assim como ele venceu a morte, ele também nos deu essa certeza de que nós também um dia iremos viver eternamente com ele. Amanhã tem alguma comemoração especial? Alguma programação especial? Então, amanhã o pessoal do projeto, né? Relembrando aí. Sim. Amanhã, 8 horas da manhã, nós não vamos ter a luta, o treino, mas nós teremos um café da manhã. Legal. O pessoal do projeto, o pessoal da igreja está lá, né? Então, como parte da nossa comemoração. Depois tem uma escola dominical que nós vamos conversar a respeito, e à noite a nossa celebração de adoração e louvor a Deus, né? Quando é que acontecem as reuniões da igreja presbiteriana? Tá, nós temos reuniões públicas, né? Todas as nossas reuniões são públicas, abertas a todos. Me assustou agora, reunião fechada. Não. Nós temos todo domingo. Todo domingo. Nós temos o nosso culto vespertino, culto de celebração, que é às 19h30, e tem a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E durante a semana nós reunimos nos lares, né, que nós chamamos de pequenos grupos, reuniões de células, é onde a gente conversa aquilo que foi falado no domingo à noite. Porque como é um sermão, uma palestra, às vezes não tem como as pessoas tirarem as suas dúvidas, né? E durante a semana nós conversamos, é uma estratégia de realmente deixar registrado aquilo que foi falado. Fazer com que as pessoas relembrem o que foi falado. Relembrem. E que eu ouvi recentemente uma pesquisa de um pastor, inclusive presbiteriano, estou ruim de memória, que ele disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que a celebração de domingo chegava na quarta-feira, ninguém lembrava mais o que o pastor havia dito no domingo. É mais ou menos isso que acontece. Então precisa ter essas reuniões durante a semana, né? Relembrar. E ele foi muito otimista, porque eu acredito que é na segunda. Mas brincadeira à parte, é uma forma da gente tá revisando e colocando em prática e compartilhando. Sim. Porque o que acontece? Aquilo que você ouviu, foi bom para você, você guardou, numa roda, você vai colocar isso e vai poder ajudar a outra pessoa, e a outra pessoa tem algo que foi bom, e vai compartilhando ideias e vai relembrando, e aquilo vai transformando transformando vidas. É, e nesse momento o pastor depois ele complementou dizendo que a gente não lembra o que a gente almoça no dia anterior. Pois é. Mas é aquilo que nos mantém vivos, né? Pois é, é isso aí. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela presença aqui no programa Expresso. Espero recebê-lo mais vezes, viu? Adorei o nosso bate-papo. Cláudio, eu que agradeço, prazer foi meu também, né? Gostei. E quando quiser, pode convidar que nós estamos aí. Agradeço e eu quero desejar uma feliz Páscoa, né? Que Deus possa realmente falar ao coração de todos e que todos os ouvintes sejam abençoados, tenham um final de semana muito legal, muito joia. E aproveitando, né? Só lembrar que Páscoa é sinal de libertação, de vitória e que deve ser comemorado. E aí a gente remete ao Antigo Testamento, onde as famílias comemoravam. Então, oportunidade para que os ouvintes possam amanhã, de repente, sentarem com a família e ter esse momento, né, de celebração. E que Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa. Faltou a última pergunta, né? Palmeiras não tem mundial. Como é que o senhor foi arrumar um time desse, pastor? Pois é. Pastor. Pois é, é isso aí. A última pergunta sempre é melhor, né? Mas, Dona Cláudia, assim, eu não vou te responder, não, porque eu vou deixar. Eu vou deixar o Google te responder. Tá, se você bom, clicar lá, assim, ó, o primeiro campeão mundial de clube, você vai ver que tá lá Palmeiras, entendeu? Tá certo, pastor. Tá, um abraço, viu? Intervalinho comercial e voltamos já já, batendo papo com a dupla Lelo e Juan. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.